Quem ama dá valor e pensa no que faz. Quando existe amor, o coração não traz. Só vocês. Jura? Let's go. Obrigado, São Paulo. Que lindo! Meus fracassos amorosos me afastam de ti. Tenho medo de me iludir. Eu já tive alguns amores, mas não tive amor. E foi isso que me deixou com o coração calejado. Morre de medo de se machucar. Coração calejado, pra se entregar de novo tem que escutar que você vai me amar com força, que a nossa saudade vai ser louca. Se não for pra ser assim, esquece. Se me quer mesmo pra você, promete. Amorosos me afastam de ti. Tenho medo de me iludir. Eu já tive alguns amores, mas não tive amor. E foi isso que me deixou com o coração calejado. Morri de medo de se machucar. Coração calejado, pra se entregar de novo tem que escutar. Você sintoniza CYX 837, Canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, Fronteiras e Regiões ligados nas principais notícias do Brasil e do mundo. Está no ar, pela Fronteiras FM, o jornal Fronteiras em Notícia. Informação com precisão e credibilidade. No ar, a partir de agora, Fronteiras em Notícia. Agora, o programa dos 55. Eu diz prefeito de novo. 55. Vice, doutor Norberto. Fronteiras do meu querido Piauí. Chegando para apresentar o penúltimo programa desta campanha. Campanha vitoriosa de Eudes Prefeito de Novo e agora com doutor Norberto, nosso vice-prefeito. Nesse último mês, estivemos juntos, compartilhando com vocês todas as conquistas, todos os feitos já realizados na administração do prefeito Eudes e detalhando também todos os projetos para o futuro. Chegando agora para a reta final mesmo. Hoje nós estamos no penúltimo programa. E aqui, durante esses dias, nós falamos e relatamos muito sobre educação, saúde, agricultura, segurança, assistência social, todos os pontos interessantes, realmente voltado aos anseios da comunidade. E a nossa sensação nesse momento, de muita força, de muita garra, de muita determinação e uma convicção plena que tudo que nós transmitimos aqui foi do fundo do coração. Não mensagem simples, simplesmente para ocupar um espaço no horário eleitoral e com ele cumprir aqui por tabela, mas sim fazer com que realmente passasse para vocês o nosso verdadeiro sentimento. Em momento nenhum nessa gestão, alguém bateu na minha porta para fazer alguma cobrança, em algum momento tenha sido pressionado por A ou B, porque eu tive uma eleição passada com os pés no chão. Todo o mandato foi assim, um mandato com muito equilíbrio, com muita persistência, olhando para frente, dando sim, dando não. Uma das coisas mais difíceis que eu já encontrei em minha vida, dá um não, mas a gente aprende nas adversidades, a gente aprende nas dificuldades. E aprendi isso, porque me sinto mal quando eu dou um não, mas compreendi que é melhor dar um não para garantir aquele que veio me procurar segurança e a certeza que o não foi para não destratá-lo, que o não foi para não frustrá-lo, que o não foi exatamente para compreender que aquele momento não era possível. Mas sempre chegando em outros momentos para dizer um sim sorridente, um sim alegre e um sim de coração aberto. Então, esse momento para mim, nessa reta final da campanha, tem sido uma das experiências enormes da minha vida, por ter compreendido que essa gestão me trouxe um novo momento de experiência para me habilitar muito mais para o próximo mandato. Que Deus abençoe vossas vidas, que Deus continue trazendo prosperidade para o nosso povo. Um abraço a todos e vamos juntos, 16, Eudes Norberto, 55. E por hoje é só, meu povo, amanhã a gente volta com o último programa dessa campanha. Até lá! Não para 55! 55! Começa agora o programa G13. Genilson Sobrinho, prefeito. Zé Odon, vice. Sejam todos bem-vindos. O homem está chegando! O homem está chegando, tá pronto pra governar. Esse é o meu prefeito, é nele que eu vou votar. É um homem de coragem, honesto e trabalhador. Essa cidade, o seu nome aprovou. Oi, Fronteiras! Bom dia, cidade! Bom dia, pessoal! E aí, tudo bem? Tudo jóia? Hoje é quarta-feira, são 2 de outubro do ano de 2024. Domingo já é dia de eleição e o futuro da nossa querida cidade está em suas mãos. Vote 13, Genilson Sobrinho, prefeito, e Zé Odon, vice. Rádio 13. Tá na sua história, tá na sua escolha, tá na sua educação. A cada dia que passa, é percebível que Genilson Sobrinho será o próximo prefeito de Fronteiras. Recebendo aqui mais uma vez o nosso próximo prefeito, Genilson Sobrinho. E aí, Genilson, chega pra cá. O povo quer ouvir você, fique à vontade. Microfone ligado pra você, próximo prefeito de Fronteiras. Cabeça tá, tá no coração, tá, tá. Amigos e amigas de Fronteiras, recentemente, nossos adversários falaram sobre meio ambiente, esporte e lazer e agricultura como áreas prioritárias. Mas pergunto a vocês se essas áreas tivessem o apoio necessário. Por que as coisas continuam do jeito que estão? Se realmente houvesse investimento, porque o próprio secretário de meio ambiente e o secretário de esporte pediram exoneração? Isso só mostra que até aqueles que estavam no comando não aguentaram o descaso e a falta de compromisso. Vamos falar de meio ambiente. Nossa cidade sofre com esgotos a céu aberto, com o lixo acumulado e com o abandono de áreas verdes. Não existe um plano claro para cuidar do nosso ecossistema e melhorar a qualidade de vida dos nossos moradores. Isso afeta diretamente a saúde pública e a dignidade do nosso povo. Sobre esporte e lazer, cadê os incentivos para os nossos jovens? Onde estão as oportunidades para que eles possam praticar esportes e desenvolver de maneira saudável? Cadê os torneios nos bairros e nos interiores? A falta de apoio nessa área só aumenta a exclusão social e limita o futuro dos nossos jovens. Os espaços de lazer estão abandonados. Você olha esse campo que tanto abrilhantou os nossos jovens, primeiro gramado da região. Hoje se encontra um verdadeiro abandono. E a comunidade fica sem opção de lazer e de cultura. E no que diz respeito à agricultura, que é a base da nossa economia, não vemos investimentos reais. O homem e a mulher do campo estão sem apoio, sem incentivo e sem recursos necessários para produzir mais e melhor. Isso não é só uma falha da gestão, é um desrespeito com quem trabalha duro todos os dias para fazer nossa cidade crescer. Nós do 13 estamos aqui para mudar essa realidade. Vamos tratar o meio ambiente com a seriedade que ele merece. Investindo em saneamento básico, vamos dar prioridade ao esporte e ao lazer, criando projetos que incentive nossos jovens e tragam mais qualidade de vida para todos. E na agricultura, o 13 tem um compromisso firme, garantir mais incentivos, apoio técnico e infraestrutura para que o campo se fortaleça e continue gerando riqueza para a nossa amada fronteira. Meus amigos, o que está claro é que os nossos adversários não têm o compromisso que Fronteiras precisa. Mas a mudança está em suas mãos. No dia da eleição, vote no 13. Vamos construir uma cidade onde o meio ambiente, o esporte e a agricultura sejam realmente valorizados e tratados com respeito. E com o 13, Fronteiras vai voltar a ter orgulho de sua gestão e de seu povo. Tá lindo, tá lindinho, tá lindo, tá lindinho. Genilson Sobrinho prefeito e Zeldon vice, na modernidade e infraestrutura, irão construir casas populares no município. Programa Minha Casa Minha Vida. Criação de um programa de manutenção permanente de estradas, pavimentação, calçamento de ruas e avenidas por meio de emendas parlamentares. Construção de passagens molhadas, buscando emendas parlamentares. Construção de praças com espaços verdes nos bairros da cidade. Regulação da coleta de lixo e introdução da logística reversa de embalagens. Genilson Sobrinho prefeito e Zeldon vice também irão fazer a reforma do mercado público com o apoio de emendas estaduais e federais. Genilson Sobrinho prefeito e Zeldon vice tem o apoio do governador Rafael Fonteles e também do presidente Lula. A partir de 2025, palavra é compromisso. Recuperação de açudes e barreiros. Implantação de novas estradas voltadas para a população isolada e recuperação das existentes. Construção também de cisternas através de programas dos governos estaduais e federais. Melhoria da iluminação pública na cidade e na zona rural, fazendo inclusive a substituição recorrente de lâmpadas queimadas. Fronteiras será diferente. Genilson Sobrinho, prefeito, e Zeldon Vice também irão fazer reformas em casa de pessoas de baixa renda, buscar projetos dos governos federais e estaduais. Vai fazer também a reforma do matadouro público. Modernidade e infraestrutura. Governo, palavra é compromisso. Genilson Sobrinho, prefeito, e Zeldon Vice. O que é o seu chão? Tá com sangue que corre nas veias, tá comigo, tá contigo. É nosso amigo. Por onde Genilson Sobrinho, prefeito, e Zeldon passa, juntamente com o time da mudança, o time do governador Rafael Fonteles, o time do presidente Lula, tem recebido o apoio de todos os fronteirenses. Fronteiras quer mudança, e a mudança é já, é agora, com o 13 que tá mudando o Piauí, que mudou o Brasil e que vai mudar fronteiras. Vote certo, é hora de mudança. Palavra é compromisso. Amanhã, quinta-feira, último programa. O próximo prefeito de Fronteiras irá deixar uma mensagem pra você. Dia 6 de outubro, vote 13. Genilson Sobrinho, prefeito, Zeldon Vice. Um abraço, fiquem com Deus. Cabeça tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção. Genilson Sobrinho, futuro de Fronteiras, tá na nossa mão. Você sintoniza ZYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Olá, fronteiras, boa tarde, cidade, boa tarde, Brasil, prazer, boa tarde, minha gente querida, prazer imenso. Eu sou Tony Oliveira, hoje quarta-feira, dia 2 de outubro do ano de 2024, 2 de outubro do ano de 2024, e começando aqui mais uma edição do jornal Fronteiras em Notícia, o apoio cultural de Sindicato Rural de Fronteiras. A Força do Agro passa por aqui, também de Zen Imóveis e Provedor Giganet. O nosso Fronteiras em Notícia começa agora. Boa tarde a você que acompanha. A partir de agora, o jornal através do rádio, também do Rádiosnet e da Rádio Web Lagoa Seca, do meu amigo, o evangelista Carlos Luciano. Muito boa tarde, aqui eu agradeço por retransmitir o jornal. Muito obrigado, Carlos. Boa tarde a você, sua esposa. Começando aqui o nosso Fronteiras em Notícias. Vamos acompanhar? Vamos ver aqui como é que está a temperatura na nossa cidade. 33 graus, nada de chuva, umidade relativa do ar, mas despencou legal mesmo, 33%, o que é bom para a nossa saúde, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, é de 60%. Está 33%, metade, né? Acima da metade, três pontinhos. Velocidade do vento, 13 km por hora. E o vento praticamente parado também em nossa cidade. O Fronteiras em Notícias está começando. Boa tarde, 33 graus é a temperatura. E nós vamos aqui com o nosso jornal Fronteiras em Notícia. Cofinanciamento, o TJ derruba liminar que obrigava o retorno de pagamento da CESAP à Fundação Municipal de Saúde. Abastecimento de água retomado em bairros da capital. Aqui também estava faltando, chegou agora, desde ontem à noite, né? Problema do Bela Vista aqui, tá resolvido o problema da água aqui. Rapaz, não tá não, viu? Não tá faltando como antes, mas falta, né? O que não falta é o talão. Colisão entre veículos e motocicletas deixa motociclista gravemente ferido. Autorizado o uso de terminais motoristas de aplicativo, entenda, né? E como baixar o e-título? Como baixar o e-título? Você vai ficar sabendo, para votar no primeiro turno. Idoso de 73 anos morre após o carro capotar. Foi na BR-135 no Piauí. Motociclista fica gravemente ferido em acidente na BR-316, Picos, no meio Piauí. Estudantes de Picos Floriano participam de formação sobre defesa civil. O Ministério da Fazenda autoriza 199 marcas de bets a operarem no país. Boa tarde, começa Fronteiras em Notícia. Um total de 199 marcas operadas, que são operadas por 95 empresas de bets, né, estão assim autorizadas a continuar operando no país, aqui no Brasil. O Ministério da Fazenda divulgou uma lista nesta terça-feira, dia 1º, a lista das casas de aposta, de apostas virtuais e que... Pediram então autorização até 30 de setembro a cumprirem os requisitos legais para assim continuarem o funcionamento. São 193 marcas de 89 empresas a continuar operando no âmbito nacional aqui no Brasil. Ainda há também assim 6 marcas de 6 empresas autorizadas a funcionarem em âmbito estadual. 5 no Paraná e 1 no Maranhão. O número de empresas assim estaduais que pode aumentar nas próximas horas, caso então mais estados e também o Distrito Federal enviem ao Ministério da Fazenda as bets autorizadas a funcionarem legalmente. O governo, o número assim de empresas autorizadas é menor do que a quantidade de pedidos, segundo o sistema de gestão de apostas, SIGAP, do Ministério da Fazenda. 180 empresas apresentaram 185 pedidos, dos quais 31 foram protocolados na segunda-feira, dia 30. A diferença ocorreu porque muitas empresas, né, não conseguiram, então, cumprir todos os requisitos. Como, então, apresentar todos os documentos exigidos ou comprovar a sua capacidade técnica? O SIGAP fornece, então, o nome de requisito da empresa, melhor dizendo, de registro da empresa, e não a marca comercial, não a marca comercial do site, o que muitas vezes, então, dificulta a consulta dos sites localizados até 10 de outubro. Os sites que não pediram autorização continuarão no ar, que pediram autorização continuarão no ar. Isso porque o governo concedeu o prazo de 10 dias para que os apostadores retirem o dinheiro dessas dessas páginas, né? Retire o dinheiro dessas páginas. A partir do dia 11 de outubro, agora do mês de outubro, a partir do dia 11, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai bloquear as páginas ilegais. Segundo o Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até 600 páginas terão o acesso derrubado, né? Vão ter o acesso derrubado. E as bets irregulares, a lista divulgada desta terça-feira, a lista positiva das empresas assim, essas empresas legalizadas com base nessa lista, o usuário poderá então pedir às empresas que não fazem parte da relação a devolução do dinheiro depositado nos sites. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu que a Secretaria de Prêmios e Apostas, então, antecipe a divulgação da lista negativa das empresas não legalizadas. E, de acordo com o ministro, essa lista demora mais porque é preciso explicar os argumentos jurídicos que levaram à recusa de autorização de funcionamento. Então, o ministro da Fazenda, né, o Ministério da Fazenda e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, autoriza 199 marcas de bets a operarem no país. Na cidade agora, horas certas, Zene Imóveis, meio-dia, 24 minutos. Tarde quentíssima em nossa cidade. Homem foge sem roupas após ser flagrado tentando estuprar sobrinha. Aconteceu em Marcolândia. Um homem que foi preso em Marcolândia, a 400 quilômetros de Teresina, suspeito de tentar estuprar a própria sobrinha. O crime teria ocorrido na manhã desta segunda-feira, dia 30, quando o pai da vítima interrompeu a tentativa de abuso e o suspeito tentou fugir ainda sem roupas. De acordo com informações da Polícia Militar do Piauí, o suspeito teria entrado no quarto da sobrinha e começado então a se despir. Ao perceber a situação, a jovem gritou por socorro. O homem então atacou e o pai da vítima, então alertado, ele pelos gritos, foi até o local e flagrou a cena. Ao ser surpreendido, o suspeito então fugiu pela janela, sem tempo para se vestir. Fugiu nu. No entanto, até ser localizado e detido, ainda no mesmo dia, em sua casa, ele foi detido. E o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Piauí, que dará continuidade às apurações desta e esclarecer esclarecer os detalhes dessa ocorrência. O cara estava estuprando a sobrinha, o pai, ela gritou, a menina gritou, o cara correu, o tio asqueroso, e fugiu sem roupa. E a hora certa na cidade, Zene Imóveis, agora meio-dia, 27 minutos. Muito boa tarde.